Agora, DJ Roger Mix Produções. DJ Roger Mix Produções. Verdadeiro, sem nada de cópias. Sem nada de cópias. Sou você quem diz assim, e agora vem me procurar. Quando você me abandonou, nem sequer pensou que ia me machucar. Coitado do meu coração, pensei que não ia aguentar. Viver com tanta solidão, pedi a Deus para me ajudar. Lembro quando você falou pra eu não ligar mais pra você. E isso machucou demais o meu pobre coração, E agora que estou numa boa, você vem me procurar. Eu não quero mais você, pois já tenho outra em seu lugar. E agora que estou numa boa, você vem me procurar. Eu não quero mais você, pois já tenho outra em seu lugar. Fraca tá comigo, meu amigo Tio Souza, da banda Mega Pop Show. É um prazer, meu amigo César Reis. Vamos cantar essa canção. Foi você quem quis assim, e agora vem me procurar. Quando você me abandonou, nem sequer pensou que ia me machucar. Coitado do meu coração, pensei que não ia aguentar. Viver com tanta solidão, pedi a Deus para me ajudar. Lembro quando você falou pra eu não ligar mais pra você. Isso machucou demais o meu pobre coração, E agora que estou numa boa, você vem me procurar. Eu não quero mais você, pois já tenho outra em seu lugar. Você vem me procurar. Eu não quero mais você, pois já tenho outra em seu lugar. Pois já tenho outra em seu lugar. Pois já tenho outra em seu lugar.